Oi, Moraes. Ô, Sônia, tudo bem? Tudo, querido. Tá no trabalho hoje, né? Tô aqui na Você tem no como... front. Tá. O presidente tá falando, querendo falar com o ministro Jacques Wagner, ele tá com a presidenta. Você Tá. poderia me ajudar nisso aí? Ele tá com certa urgência? Posso? Peraí que eu vou tirar no dessa reunião. Fica comigo, tá? Tá bom, Você muito tá aí ao obrigado. lado do meu presidente, não tá? Tô aqui ao lado. Tá. Só um minutinho, só um minutinho. Só um instantinho que eu vou passar até pro meu celular mesmo, tá? Pra não ter problema. Tá bom. Alô, senhor ministro, vou passar o presidente. Oi. Só um minuto. Ministro Oi. Alô. Diga, excelência, tudo bem? Valeu, você viu que eu já tirei você da Casa Civil, né, porra? Beleza. Querido, Você é seu segundo lá na Casa Civil, é o sem nenhum seguinte, problema. querido, Com o maior quando é que. prazer. Eu estou pensando em ir Diga. a Brasília amanhã. Certo. Ela está em Chegando Brasília? que hora? Claro. Eu estou chegando aí da boca da noite, lá para 6, 7 horas. 6, 7. É. Tá bom, Aí, se combinado. ela quiser, a gente pode conversar de noite, não, pode Lógico que conversar de ela vai manhã. querer. Pode conversar Ah, de você manhã. prefere quando? Quando ela quiser, vem para ela quando Tá que é bom, melhor. Se ela quiser tomar um falou. café gostoso, De manhã? aí eu preciso de meia hora com ela sozinho. Tá bom. Depois entra a tropa. Tá bom, então. Tá bom? Combinado. Tá bom, querido. Mas você pôs a mãe de noite. Foi bom o dia hoje? Foi bom. Como é que Estava foi a aqui reunido com manifestação na todos Bahia? os... Teve 10, 15 mil, mas o Aleluia foi falar, tomou uma vaia da porra e ninguém mais quis falar. Quem foi falar? José Carlos Aleluia tomou uma vaia da porra. Então nenhum outro deputado foi falar. Aqui também Na ninguém. verdade, generalizou que é uma manifestação antipolítica. É. Eu acho Essa que que é a essa verdade. é a tese. Eu acabei de conversar com o Mino Carta aqui, Ah. para ele escrever um artigo mostrando que teve duas coisas nesse movimento. Primeiro, a vontade das pessoas que o combate à corrupção continue, Vai sabe? ser bem-vindo. E o Moro representa isso fortemente. Segundo, é que a negação à política é total, Ah. sabe? E o resultado disso, você sabe o que é, né? Lógico, é o Sabe? caminho do autoritarismo. Então, eu pedi para o Mino escrever um artigo sobre isso. Ah. E aqui em São Paulo também ninguém conseguiu falar dos dirigentes, Eu Alckmin, sei, Aécio. o Alckmin, a S, A Marta foi a chamada. Marta tomou sua porrada. Não, e a Marta teve que se trancar na Fiesp, só saiu quando acabou a manifestação. Foi chamada de puta, É bom para ninguém vagabunda. aprender. Vira casaca. Eu sei. Sabe? Então. Bom, eu aviso a ela aqui Tá bom, e a gente querido. conversa amanhã. Tá bom. E os meninos, Marisa, tudo bem? Também, querido, também. Tá bom, então. Tá bom? O. Falou. E Qual você amadurecendo, sua cabeça? é? Eu estava amadurecendo, quase Tá bom. caindo de podre. Mas eu tenho recebido muito pedido para me aceitar, sabe? Muito. O Sem Tá Terra bom. agora estava reunido e ligaram. Meu Porra, cargo quero. está à sua disposição, viu? Tá Eu bom. posso ser até seu carregador de documentos. Eu serei seu ajudante. Eu vou ser seu AJO. Eu serei seu adjunto. Tá bom. Tá bom, um abraço, querido. Falou. Um Tchau, abraço. tchau, tchau. Tchau.